Insa coin. Jogos Burado. Life is like a costume party. Just cover the flaws in Cavalli. Let's hide the hurt in a Molly. We all trying to be somebody else. You can't hide your tears and wealth. When your heart knows you hate yourself. It's all pain we felt. Just the way that the cards been dealt. A Esperança Parte 2. Você assistiu o parte 1? Eu vi o parte 1 e parte 2, cara. Eu vi parte 1 com você, pô. Não, cara, você viu... Não, você viu Jogos Vorazes comigo primeiro, aí teve o Em Chamas, agora é a Esperança parte 1. Agora é Já teve o Em Chamas aí. Você teve Esperança parte 1? Teve a Esperança parte 1, que vai lançar vai ser a parte 2 agora. Eita, pô. É pra vocês verem como eu adoro filmes, né? O que, que você tem a dizer, cara? Já que eu não manjo muito mesmo, Jogos Vorazes. O que eu tenho a dizer é... Bosta. Se puderem, não assistam. O filme que lançou agora, cara, é tipo, não tem reação nenhuma do pessoal. É o pessoal discutindo a política, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Sendo que não faz sentido nenhum. E é um romance de bosta, cara. Tipo, é mais uma coisa que no início é interessante e que no final é pro romance. É um romance idiota. Tipo, o cara tá pouco se fudendo pra menina, pra Katniss lá. E ela continua atrás dele, sabe? O cara quer matar ela e ela continua querendo aquele tem uma pita, coisa, sabe? Eu acho o conceito da franquia assim, muito interessante. Tanto quando eu vi o primeiro filme, o que me lembrou na hora foi o Império Romano. Que o Império Romano tem uma história muito foda e muito inspiradora pra qualquer tipo de história que você tente criar. E porque tem a matriz deles, que seria a Roma, e os distritos lá, os setores, que seriam as províncias. E as pessoas das províncias, elas sofrem muito. É um conceito muito foda. E eu gostei do segundo filme, porque pelo menos no começo dele, você vê esse conceito sendo aplicado da forma mais hardcore. Tipo, vamos chegar lá e matar todo mundo, foda-se, que a gente aqui é matriz, aqui é Roma, e vocês são as porras dos bárbaros, você não tem direito não. E chegava lá, e dava te cortar no cara, e matava o outro, jogava bomba de gás. Só que no primeiro filme não teve isso. No primeiro filme eu achei bem fraco essa parte. O segundo filme eu gostei bastante, cara, porque mostrava mais um pouco isso, mas era de cor. As pessoas, elas se sentiam mais, não era tão aleatório como foi o primeiro filme. E depois eu não sei o que vai virar esse filme. Então, as partes que, na minha opinião, são boas dos Jogos Vorazes, são as partes em que ele é igual ao que? Battle Royale. As partes que são boas nele são as partes que ele é igual o Battle Royale. A partir do momento que ele sai da linha do Battle Royale, que é o filme que não tem mais Jogos Vorazes, que é a Esperança, não tem mais os Jogos Vorazes acontecendo, é só a guerra entre o pessoal e a capital, ele fica uma bosta. E sabe o que é mais incrível disso tudo? É que como se iniciou tudo isso? Tudo isso se inicia pela irmã da Katniss, qual que é o nome da menina? A Prim, é Prim o nome da menina. É, tudo começa pela menina, né? Que é feita lá pra ser o sacrifício lá, não lembro, sacrifício, não sei o quê. E a Katniss se oferece no lugar dela, certo? E tudo isso começa os Jogos Vorazes, e aí começa a revolução, digamos assim, que tem no Em Chamas, tem o início disso. Eles começam a lutar e a Katniss começa quer proteger a irmã dela. De tudo quanto é jeito. Ela quer proteger porque quer proteger a irmã dela. No filme seguinte tá acontecendo uma revolução e a Katniss não quer saber da revolução coisa nenhuma. Esse filme, a Esperança, ela não quer saber dessa revolução, ela quer proteger a irmã dela, quer ficar então, com é por isso lá. Que é ruim, é por causa que ele tem uma ideia muito interessante, que seria essa revolução, que eu achei muito foda no 2, porém quando acontece mesmo, fica focando em romance e em relação familiar. Exatamente isso, que a Katniss, que deveria ser a pensante... Ela é o marco da revolução, ela é o símbolo da revolução. Então, ela é o símbolo da revolução, ela não faz nada, é o pessoal que faz tudo, ela fica chorando todo o tempo, ela não quer saber daquela guerra, ela fala, essa guerra não é minha, não quero saber, sabe, uma coisa totalmente... Coerente. Meio idiota, e ela só faz quando as coisas... É, incoerente. E ela só faz as coisas quando atinge ela. E tudo isso vai acontecendo E aí tem a Esperança parte 1, que é uma choradeira danada, e chega na parte 2, que ela correu o tempo todo pela Prim e tudo mais, e não sei o que, e o caralho é 4. E, spoiler, foda-se, a Prim morre. A Prim morre. Não acaba aí, sabe? Mas ela morre. Eu não lembro do final que ele faz bastante tempo, mas ela morre, a Prim. Ela é explodida em pedaços, sabe? E morre. O motivo de toda a revolução morre. No, God, please, no! No! No! Mas é uma morte. É que eu não tô entendendo muito bem o que você quer dizer. Essa morte, ela foi feita de uma maneira tão sem sentido e como foda-se. É isso que você tá querendo dizer? Exatamente. Tanto que tem gente que lê o livro, que lê o livro inteiro e se pergunta: a Prim morreu? Como assim a Prim morreu? Que a Katniss fala lá na frente: ah, você matou meu irmão, que não sei o que, não sei o que. Aí a pessoa já viu isso perguntando no Yahoo. Pessoal, ué, como assim a Prim morreu? É uma coisa tão whatever, tipo, ela estava caindo e de repente veio a bomba e explodiu. E pronto, a menina morreu. Ou seja, ele deu um puta sentimentalismo pra relação familiar e romance, depois tacam o foda-se e continuam o filme, isso. É, sabe, o motivo o motivo inteiro do começo do primeiro Jogos Vorazes é a Prim como sacrifício e a Katniss se oferecer pra ela. E no Em Chamas e no Esperança Parte 1 é ela tentando proteger a irmã. O motivo de todo o filme é esse, no final ela morre. E ela morre de forma bosta, sabe? Não é nenhuma coisa significativa. É, quando eu sair no Netflix eu vejo. É bom, eu não revejo. Olá a todos, está começando o programa Muito Interessante, o programa que usa pesquisas científicas desconhecidas que usam palavras difíceis e totalmente sem base para lhes dizer coisas inúteis, fatos simples totalmente deturpados para chamar mais atenção e fotos e assuntos provocantes, muitas vezes envolvendo mulheres e conotações sexuais. Sou paulista, não tomo água, só falo bolacha, queimo mendigo na pista, na pista. Vem Jesus, trazendo paz e amor, jogando de mão as pessoas para o inferno. Voltamos com frases milenares do Infanto Juvenil. Eu sou o escolhido. Eu tenho uma missão. Mas você é um bosta. Não importa. Eu vou cumprir minha missão. Estamos apresentando frases milenares do... Um filme divertidamente. Divertidamente é uma animação da Pixar que parece que vai voltar os conceitos antigos da Pixar de animação. Então, tanto que o trailer é mostrando todas as animações da Pixar, todas as animações antigas, né, da Pixar, o Monstro S.A., tudo mais, até as mais atuais, como Valente. E aí, mostra o que se passa na mente dos personagens. Então, vai se falar, por exemplo, sobre o personagem raiva, o personagem triste, a tristeza, a alegria. Esses são os personagens, entendeu? Mas sobre o que se trata o filme? A mente, entendeu? São a mente e os sentimentos mais personificados. É a mente de uma pessoa, e eles personificam sentimentos em personagens, e esses sentimentos eles interagem, isso? Isso, exatamente. É como se fosse uma central de comando. Parece interessante, assim, mas é a central de comando de uma pessoa? De uma criança. É, de uma pessoa, entendeu? Como se fosse uma nave, entende? É, na verdade, eles... Eu não sei dizer, mas eles usaram no trailer de eu entender que é na mente de todos os outros personagens, sabe? Deles. Esse é um conceito muito legal, cara. É um bom conceito, mas eu fiquei meio assim com o trailer. Não achei muito interessante. Qual foi o último filme da Pixar? O último? Será que foi o Valente? Acho que foi o Valente. Ou foi o Aviões? Foi a Universidade Monstro, o último filme deles. Falando um pouco sobre a Pixar, eu pelo menos eu gosto muito dos filmes antigos dela. Quando eu era criança, eu era muito fã do Monstros S.A. E o primeiro filme que eu vi no cinema foi Procurando Nemo. Eles eram filmes infantis com uma animação muito bonita, que passavam uns conceitos sobre família. Família, que é coisa que até hoje Pixar precisa trabalhar, né? E era um conceito muito, muito, muito foda, porque eles falavam, não, a sua família não precisa ser... tem relação com sangue, ou com, se tem relação com sangue não importa, ou família que a gente protege, não é quem tem sangue com você, essas coisas. No último filme que eu vi da Pixar, o Brave, ele tem um conceito muito legal. Quer dizer, eu vi o Brave e o Universidade de Monstros. Universidade de Monstros é uma zoeira do caralho, não é um filme ruim, porém ele não faz jus ao primeiro Monstros S.A. Porém o Brave, ele tem um conceito muito legal, ele mexe com coisas muito fodas, que são a cultura bárbara, né? Cultura celta, escocesa, essas coisas. E a execução do filme é basicamente a mãe da mulher vira urso e ela tem que transformar a mãe humana. É, o conceito é muito bom, mas a execução do Brave foi bem falha, ainda mais pra um filme que tava há tanto tempo sendo feito, sendo compara realizado. Compara com o Monstros S.A. e com o Procurando Nemo. É uma história em que eles têm que um tem que achar o filho e o outro tem que devolver um filho. Só que nessa jornada acontece coisa pra caralho, eles se metem em muita confusão, muita coisa louca, coisas que eles não esperam. Ele acaba no Himalaia, no Procurando Nemo ele conhece os tubarão, engolido pela baleia, não sei o que. No Brave não acontece nada, porra. Não acontece nada no Brave. É uma coisa muito, como se diz, leite com pedra, sabe? Não existe muito... jornada do herói. O Brave é simplesmente, vou salvar minha mãe. Clichê, muito clichê, clichêzão. Enquanto que nos filmes antigos, pelo menos esses que eu gosto muito, até a Toy Story, cara. O primeiro Toy Story, eles tinham uma jornada do caralho pra chegar no objetivo. E, tipo, começava numa casa e acabava numa fila do aeroporto, que eles estavam na mala e não sei o que. Era muito louco, muito criativo. E o Brave não é isso. O Brave, a gente mora no castelo, o castelo é o cenário de novo, e vamos pro castelo mais uma vez, tem uma floresta ali, o castelo é a floresta. Mas enfim, aí eu acho que eu vou ver, cara, esse divertidamente. Eu também, eu acho que eu vou ver. Apesar de eu não ter me animado muito, não me animei muito, sei lá. Mas a gente nunca sabe o que esperar da Pixar, então... Nick Fur. Vejo que já me conhece. Sabe como é, né? Todo filme da Marvel eu vejo depois dos créditos. É tipo... procurar emprego. Bom, é exatamente por isso que eu lhe chamei aqui. Você já conhece a iniciativa Vingadores? Estamos lhe convocando para fazer parte da equipe dos maiores heróis da Terra. Caraca, o Superman e o Batman já foram chamados? Não, mas você estará ocupando o cargo que seria do Aquaman. Espera. É sério? Eu tava brincando. Ele nem é dessa editora. Não importa. O que precisa saber é... você aceita? Tem carteirinha que dá direito a meia no cinema? Não. Mas se a gente conseguir o Wolverine, vamos ter ingresso de graça para os próximos filmes dos X-Men. Estamos tentando subornar o Hugh Jackman com o protetor solar. Ok, então. Aceito. Quando começa? Agora. Pega aquela pizza e leva pro Tony. Pera, como assim? Não questiona, só pensa na gorjeta. Então tá. Valeu, falou. Cuidado com a Viarade. Ele não gosta de ver heróis juntos, esse Viarade, viadão. Qualquer coisa dá sua gorjeta pra ele. Motoboy Aranha, a ameaça de entregas. Tony Stark e Peter Parker juntos, numa aventura única pela cidade. Muito gostoso, Peter. Busca mais duas pra mim. Você nem tem superpoderes. Eu sou rico. Ok, agora eu entendi a guerra civil. Breve nos cinemas. Vamos para o próximo filme, Batman vs Superman. Cara, esse filme, ele me parece ser um fanservice, sabe? Tipo, vamos fazer um crossover, é fanservice, geralmente. Aí, esse filme, eles estão aproveitando que o último filme do Superman foi bastante impressionante, porque quase todos os filmes do Superman são uma merda. E aí, o Batman tem uma trilogia de filmes gigantesca, muito reconhecida pela crítica e pelo público. Todo mundo gosta dos filmes do Batman. E eles falavam, vamos unir os dois aí pra ganhar mais dinheiro? Será que foi isso? Foi errado não ter certo desse jeito? Não. Pra mim também é exatamente isso. E sei lá, a escolha do ator pra fazer o Batman, porra, bem Affleck, cara. Bem Affleck. O cara é um canastrão, sabe? O que o Ben Affleck fez? Ele fez Pearl Harbor, ele fez o filme que ganhou o Oscar de melhor filme do ano também, cara. Mas eu só lembro do Pearl Harbor, cara. Pearl Harbor é um filme foda. Cara, o Ben Affleck não fez quase nada, sabe? Todos os filmes. Os filmes no que ele é bom, ele tá atuando como ele mesmo, sabe? Ele não faz personagens. Tipo, por exemplo, o último Batman, o Christian Bale, pô, um ator do cacete. Fez aquele filme lá do Psicopata americano. Pô, o cara é um ótimo ator. Mas foda-se, sabe? Eu acho que o Ben Affleck também não... Acho que também não precisa ser um grande ator pra fazer o Batman, sabe? Só ter uma voz grossa e falar... Eu não acho que um ator assim vai estragar o filme inteiro. Isso é balela, cara. Porque não tô dizendo isso. Atores que fazem filme merda, tipo o Robert Pattinson no Crepúsculo, eu vou fazer um outro filme que não tem nada a ver com o tema e ele faz um filme bom, tipo, ele fez aquele Lembranças. Lembranças é um bom filme, e eu estou muito bem em Lembranças. Não, mas ele é um bom ator, o Robert Pattinson. É que eu não sei lá, o Beatrix, eu não sei a história dele, não sei o que aconteceu na vida dele, cara. Eu só sei que ele fez Argo e Pearl Harbor. E eu tô vendo que ele fez Armageddon também, que era um filme que eu achava muito divertido. Armageddon era engraçado, cara, quando o Bruce Willis ainda fazia filme. Quando ele fazia filme sem estar caquético, né? Porque ele tá caindo aos pedaços. Quando deu, realmente dava graça ver ele, daí, cara, que viu um velho se fudendo. Não tem graça, né? Porque que nem eu acho aquele Looper. Looper é um filme legal. O Bruce Willis tem seu devido lugar, não é aquela coisa de, pô, tô com 70 anos, mas tamo aqui, vamos matar todo mundo, tô dirigindo carro, fazendo perseguição, e é isso aí. Não, é um filme que deixa ele no lugar, mas você consegue ver o quão velho ele tá, cara. Você olha assim, caralho, meu. Esse absurdo. Você acha que o DiCaprio faria um bom Batman? É que eu tô pensando aqui, eu vi muitos filmes do Leonardo DiCaprio, cara. Na maioria dos filmes dele, ele interpreta pessoas amargas, pessoas tristes, pessoas que estão se fudendo. Eu pensei, cara, isso combina tanto com o Batman. Imagine, DiCaprio e o Tarantino. E o Batman. Que ótimo. Então, DiCaprio e o Tarantino fazendo Batman. Porque já tem DiCaprio e o Tarantino, né? Caralho, ia ser foda. Mas imagina fazendo o Batman, que da hora. Agora que eu pensei nisso, velho, o DiCaprio, ele daria um ótimo Batman, porque o Batman, ele é muito profundo, e apesar de eu gostar bastante do Christian Bale fazendo o Batman, eu acho que o Leonardo DiCaprio, ele tem um histórico muito maior de fazer pessoas que se fodem. O Batman do Tarantino não ia usar uniforme, né? Não ia usar capa, ia usar terno. Ia usar terno, gravata e uma máscara de um. Eu acho que Tarantino combina bastante com o Batman por causa da violência também. Porque tem quer dizer, o que eles mostram pra gente, o que a maioria das pessoas adotam é o Batman bonzinho. Porém, tem muitas histórias do Batman em que ele não é bonzinho. Ele fala pra você. O Batman é o herói que fala pra você: olha, eu não vou te matar, mas vou quebrar todos os seus dedos, o seu pulso e vou quebrar seus braços. E aí vou te entregar pra polícia, beleza? E a gente não vê muito disso. E ia ser da hora, no filme do Tarantino, o Batman ia matar a pessoa na porrada, ele ia quebrar o pescoço com a perna, ia ser muito louco. Um Batman bom pro Tarantino, o Batman do Flashpoint Paradox. Não sei se você já assistiu. Que no Flashpoint Paradox, que Flash sai correndo aí e vai pro universo paralelo. Nesse universo, quem morreu não foi o pai do Bruce, foi o Bruce Wayne. O Bruce Wayne que morreu quando ele era criança. E o pai dele se tornou Batman. E nessa amargura dele, de ser mais velho, de ter visto o filho morrer, ele mata os bandidos. Ele joga os bandidos do prédio, sabe? Ele quer matar ele não quer prender o Coringa, ele quer matar o Coringa. É porque eu já falando sobre o próximo cast que vai ser sobre jogos, no Batman Arkham City, no final. Ai, vou spoiler o final do jogo, foda-se, enfim. Acontece merda pra caralho, nossa, as coisas são muito ruins, mas o Batman nunca, apesar de toda a merda que acontece, ele não quer quebrar o Coringa na porrada, arrancar o nariz daquele filho da puta e bater a cabeça dele na parede. O Batman Arkham Series, os melhores jogos de super-heróis são os mais fiéis das HQs, porém a personalidade do Batman dos jogos Arkham é muito Superman, cara. Eu sou fodão e não vou matar ninguém, eu sou um deus aqui e violência não acontece. O que melhor descreve o Superman na vida. O Superman bem feito, Superman profundo, né? Não um Superman pra massa. É o Dr. Manhattan. Ou o Superman do Injustice. O Superman do Injustice, do Injustice. É louco pra caralho. Mas fora isso, eu não gosto do Superman. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro podcast. Como ele ficou muito grande, a gente dividiu ele em duas partes. A gente pensava em fazer tudo junto, né, jogos e filmes, mas a gente usa muita droga e ele ficou muito grande, a gente brisou muito, então ele vai ser dividido em duas partes. Então essa vai ser a primeira parte de filmes. E aguardem que logo logo estará sendo lançado, não sei, depende de quanto tempo eu vou editar isso aqui, mas logo logo vai estar sendo lançada a parte 2, que é só sobre jogos. Então a gente espera que vocês tenham gostado, curtam a nossa página no facebook.com/divisão42, lá tem notícias, tem posts. E tem o podcast sempre que está sendo lançado. Se você quiser ser informado, você curte a página aí na sua timeline, vai aparecer lá no nosso podcast quando lançar. E também acessem o site, nosso site que também é onde está sendo postado, é o psygonguru.blogspot.com.br, que é o nosso site que nós não só fazemos podcast, mas escrevemos textos, brisas, né? Aliás, se você está assistindo, está ouvindo esse podcast, está ouvindo pelo site, é o psygonguru, é lógico, né? Mas assim, se você não conhece, clica aí nos textos, vê nossas brisas, nossas reflexões, dissertações. Nós falamos muito sobre anime, coisas variadas. E é isso aí. Compartilhe isso aqui. E não se esqueça de curtir a nossa página no Face, onde postamos comentários breves, não tão breves, comentários grandes pra caralho sobre coisas que vemos no dia a dia, nas internets da vida. E é isso, pessoal. Se beberem, não dirijam. Não votem na Dilma. E louvem a cadeira. El